guardar meu desejo de esperar. Quando o sol se põe, eu estou aqui. Olho para o sol, vejo ele sumir. Meu desejo de ficar aqui. Será que um dia vai voltar pra mim? Será que ainda vai lembrar de mim? Eu sonho, eu fico, eu faço tudo pra quando você chegar. Meu amor, quando a lua vem, eu estou aqui. Lua de amor, lua pra guardar meu desejo de esperar. Quando o sol se põe, eu estou aqui. Para o sol, vejo ele subir. Meu desejo de ficar aqui. Será que um dia vai voltar pra mim? Será que ainda vai lembrar?